Temos épocas do ano em que nos lembramos de tudo aquilo que é legitimamente português. Estamos na altura das vindimas, dentro de dias estaremos com a fina flor da oliveira para falarmos sobre, naturalmente, sobre o azeite. Tudo isto é muito típico português. Isto serve de introdução para falarmos daquilo que também é muito típico e falamos também aqui em flor, falamos na flor do fado. E neste caso temos que dizer que estamos a falar da fina flor do fado, porque temos uma excelente intérprete deste género musical, tão típico português, e também aqui partilha doses de autora. E falamos naturalmente de Mafalda Arnaud, porque já sabem que andamos aqui a fazer destaque esta semana. E essencialmente por base deste lindíssimo flor do fado, e como digo lindíssimo, porque o é em termos sonoros, em termos visuais e também em termos gráficos. Antes de mais, muito boa tarde, Mafalda. Olá, boa tarde. Bem-vindo aqui à Boa Nova. Eu é que agradeço esta oportunidade de conversar um bocadinho. Ora bem, já era mais que justo que ao fim destes anos de carreira e a propósito deste foro de fado, que nos fizesse aqui um bocadinho de companhia. Muito obrigada. Que desde já agradecemos, naturalmente. Muito obrigada. Temos aqui 15 temas à nossa frente, que a Mafalda, e muito bem, chamou de flor de fado. Porquê, desde logo? 15 temas é realmente um mundo já. Uhum. Eu comecei, isto foi um bocadinho ao contrário, eu comecei por dizer que flor de fado ia ser o momento que eu queria viver enquanto artista, já, e enquanto pessoa já há 2 ou 3 anos, talvez, e de repente, a seguir a isso é que surge um concerto e depois é que surge este disco. E no fundo isto tudo para dizer que há um momento em que eu decido que o que iria traduzir e cantar eram melodias bonitas e que essas exprimissem as pessoas na sua diversidade, no seu colorido, um bocadinho no fundo com o simbolismo da flor. O disco em si é realmente fruto já deste viver na estrada desta ideia e por isso é um disco de intimidade, de cumplicidades, é um disco que nasce das pessoas que fazem parte dele, no fundo. E que nasce nos intervalos, quando temos um concerto, quando viajamos, quando é como se estivéssemos numa sala de estar simplesmente a celebrar música e de repente achámos que isso poderia ser interessante para as pessoas. Meu amor, abre a janela, que eu vou passar junto dela quando chegar a tardinha. Mas não chamas pelo meu nome, porque a saudade encontrou-me. Eu posso não estar sozinha. Prendi no peito uma flor que diz mais do meu amor do que tristezas sem fim. Mas não venhas a correr, que ninguém deve saber o que tu sentes por mim. E depois não tenhas medo, eu sei amar em segredo e vou passar de mansinho. Levantar a cabeça para que ninguém me conheça. Tu podes não estar sozinho. Uma flor que diz mais do meu amor do que tristezas sem fim. Mas não venhas a correr, que ninguém deve saber o que tu sentes por mim. Thank you. só quando a noite cair é que me atrevo a subir para te pôr na lapela a dor da minha saudade. Mas como o frio nos invade, meu amor, fecha a janela. O Fado.com define logo à partida que o mote para este álbum partiu do Teatro da Trindade. Explique-nos isto. O Teatro da Trindade, no fundo, o Flor de Fado Concerto era urgente criar em palco a imagem que traduzisse esta minha vontade de cantar as pessoas e de cantar a beleza. E esta estreia no Trindade, no fundo, é consequência dessa vontade. E sobretudo a nível cénico, o concerto traz uma nova Mafalda, traz uma fase muito bonita. Eu acho que é um concerto que vale a pena realmente assistir e que dali continua toda esta construção do disco. Mas é claramente um concerto que reúne as minhas coisas mais importantes do passado, as minhas referências, onde eu começo a cantar realmente o Povo Clavas no Rio com esta versão que gravei, onde eu começo a revelar a Flor de Verde Pinho, a Tinta Verde. No fundo eram os temas que eu acho que precisava de ter a reação das pessoas para depois gravar. Portanto, aliás, temos de explicar para quem eventualmente esteja mais distraído. Portanto, o Tinta Verde é um tema que tem a letra e música de Vitorino. Exatamente. O Flor de Verde Pinho é a letra de Manuel Alegre e Juco com música de José Nisa. Exato. E o Povo Clavas no Rio, esse dispensa a apresentação, a letra de Pedro Lindo Melo, música de Joaquim Campos. Na música do Fado Vitória, que eu acho que é do Fado Tradicional, claro. Povo Clavas no Rio, que talhas com teu machado nas tábuas do meu caixão. Povo Clavas no Rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Condição. nas tomaduras de incenso, mas a tua vida não. Povo, povo, eu te pertenço, nas tomaduras de incenso, mas a tua. Temos aqui este excelente álbum e há pouco dizia também no aspecto gráfico, porque é, sem menosprezar os outros os discos que já lançou, é aquele que melhor pode captar a atenção. Tem um excelente trabalho gráfico e depois apresenta aqui também como um extra um DVD onde apresenta temas deste álbum e para além desse o Para Maria também, que é uma letra de música de suas. Minha. Porquê que este tema não aparece no álbum, se tem uma razão especial, e porquê que o incluiu aqui neste DVD, como prémio a fechá-lo? Se calhar porque é realmente um... esse tema tem surgido nos concertos como encore. Uhum. E a sensação que dá e a reação que as pessoas no fundo têm é de que aquele é um momento de... Não sei, é quase mesmo qualquer coisa que transcendemos musicalmente o concerto todo e naquele momento comunhamos de uma mesma emoção, de um mesmo afeto. E se calhar é um bocadinho com esse sentido, deve ser o meu lado também... Nostálgico. Não sei se é nostálgico, é acima de tudo de nos elevarmos todos. É uma música que a mim me toca profundamente e que eu sinto que as pessoas também reagem muito a ela. E, portanto, é como se nos aproximássemos ainda mais com essa música. E no concerto do Trindade foi realmente um momento muito, muito especial. E é um bocadinho isso que eu gosto de deixar no ar quando fecho um concerto, um disco, qualquer coisa que faça as pessoas sentirem-se elevadas, que vão para casa a flutuar dentro do possível. Maria, Maria, procuro por ti, trago este vazio e o desejo. Esta história que estou a criar, quero ser mais, minha grandeza afirmar, ser poeta, ser cantor, ser o céu onde mora tudo o que eu vou ser, se eu souber ser amor. Desejo Mudança de editora, ainda que não vou falar em nomes, mas enfim, neste momento está ligada à Universal, uhum. E bem, permitiu-lhe ter, de facto, este aspecto gráfico de do disco diferente e a oportunidade de ter aqui um DVD. Permitiu-me, já no disco anterior, revelar-me muito mais profundamente. Uhum. Eu, o Diário já é também edição da Universal e quando conheço a Universal estava praticamente tudo feito. E eu acho que isso acabou por ser crucial no nosso entendimento. Porque qualquer editora que abraça um disco que já está feito ou confia e gosta realmente ou então será muito difícil para eles continuarem esse trabalho. E eu acho que este disco está ainda a ter mais benefício deste bom entendimento de eu ser cada vez mais preponderante também nas decisões e, portanto, tudo é mais fácil de revelar, tudo é muito mais verdadeiro, tudo é muito mais autêntico e eu acho que uma editora agradece também quando o artista sabe para onde vai, no fundo. Entendi. E daí o resultado só pode ser o melhor. Nesse ano em que saía o Diário, julgo que 2005, saía também o melhor de Mafalda Arnoa, ou seja, agrupava aquilo que tinha sido a sua carreira até então. Exato. Aqui há pouco falou-nos que isto, enfim, também juntou aquilo que entendia. Acha que esse best-of pecou por pouco? Francamente, não, porque eu costumo dizer que os best-offs deveriam surgir passados 20 anos de carreira, porque acredito... Ou então para virar a página, quase, não é? Curiosamente, acabou por ser isso. No fundo, tive muito pouca responsabilidade sobre esse best-off. Acabei por, em parceria também ainda com a Amy, por apoiar e acho que, enquanto artista, beneficiei, se calhar, por esse revisitar do passado. E, se calhar, fechar realmente um ciclo. Mas acho que é crucial eu sinto-me ainda com muitas coisas para revelar e felizmente este disco é momento de muita inspiração, é fruto de um momento muito rico de músicos fantásticos, de um letrista fantástico que é o Tiago Torres da Silva. Uhum. E a sensação que eu tenho é que tenho ainda muita coisa original para revelar e portanto não vejo grande urgência em best-offs, principalmente quando ainda não completei quase 10 anos de carreira, por isso acho que foi bonito e com certeza espero daqui a muitos anos causar imensas dores de cabeça quando alguém quiser compilar um best-of. Uhum. Porque, precisamente por não saber o que colocar. Que é depois, não é? Exato. Ora bem, falou aqui pouco de 10 anos, que ricos 10 anos. Que bom. Exatamente, não é que podemos dizê-lo assim. A verdade é esta, nesses 10 anos teve a oportunidade de muitas coisas, teve excelentes momentos altos, teve vários prémios, desde ter sido logo considerada a voz de revelação, quando o seu primeiro álbum, pelo Blitz, exatamente. No entanto, teve vários convites e há um que sei que se destaca, que é quando deu a oportunidade de cantar na altura para o Presidente dos Estados Unidos, falávamos na altura de Bill Clinton, não é? Exatamente. Recorda isso como facto um ponto alto, ou acima de tudo pelo facto de saber que, no caso, o convite foi de Jorge Sampaio, perceber que o fado está ao nível de mostrarmos aquilo que é de melhor neste país. Eu tenho dito desde sempre que eu acho que realmente o Jorge Sampaio foi crucial na dignificação do fado também nestes últimos anos, porque ele acabou por escolher-nos sempre para nos levar aos momentos altos da diplomacia portuguesa, em qualquer lugar do mundo. E eu acho que isso é, por um lado, acredito que ele também o fez, porque confiou que realmente tinha uma geração ao nível e com dignidade para revelar. E, portanto, esse momento foi realmente muito especial e acho que, naturalmente, as pessoas guardam-no como forte, porque, acima de tudo, estava reunida muita gente muito especial que eu acho que nunca tinham imaginado que o fado pudesse estar naquele momento. E, portanto, eu acho que acabou por ser especial por isso. As pessoas, de repente, perceberam que isto tem realmente muita força, tem dignidade, é um orgulho podermos apresentar isto. E foi, talvez, a coisa mais importante que eu senti nesse momento. Adoro o teu sorriso mais que a vida. Que a vida tem mais graça se sorris, lembrando-me que a rosa mais garrida. tem melhor raiz. Adoro todo o amor que nós fazemos, do simples riso à roupa que despimos, nudez não só do corpo que trazemos, mas muito mais da alma que sentimos. E é tanto mais meu de fazer nova poesia. Adoro o teu sorriso de criança, apenas porque é feito de alegria. E é tanto mais meu bem o que eu adoro, que não me basta um céu sem horizonte. A opinião que eu tenho de que vivemos uma época de ouro não só do fado, mas também de toda a produção nacional. Eu acho que sim, e acima de tudo essa época de ouro para mim reflete-se em talentos e em músicas que vão ficando e que as pessoas vão cantando. Isso é crucial. Quando o repertório de um artista, um repertório original, consegue arranjar espaço na memória das pessoas, é fundamental. São os hits, serão os temas que vão fazer história, que no fundo cada daqui a uns anos esperamos que sejam algum povo clavos no rio ou um foi Deus. Eu tenho um bocadinho de fé que isso possa acontecer e por isso é que eu acho que é uma época tão, tão rica e que acredito que ainda pode ser mais. Uhum. Nós aqui na Boa Nova temos outra edição de um programa de fados já há alguns anos, chama-se El Sentimento, aliás acho que o nome foi muito bem escolhido por quem o apresenta, que é Alberto Saraiva, e onde a Mafalda Arnoux tem presença assídua. É verdade, pegando aqui neste álbum, eu gosto dele como um todo, então há um tema que gosto muito, eu não sei se sou deselegante ao dizer isto, vou dizer que gosto muito mais de um, mas gosto bastante muito mais de um. E falamos do tema que, curiosamente, fez a ligação, o ponto de ligação entre o artista que esteve em destaque, ou seja, a semana que terminou estivemos com o Ernesto Leite, e curiosamente Ernesto Leite fez a música e aqui está ao piano no O Mar Fala de Ti, e é efetivamente o tema que mais gosto deste álbum, não desmerecendo todos os outros. Não, claro. E estamos a falar também do Ernesto Leite, que é uma pessoa que precisamente tem a sua idade, portanto, ambos têm menos de 2 anos que eu, portanto, estamos a falar, são jovens, e eu tenho que dizer isto porque é para me sentir assim também. Com certeza. Esta geração dos anos 70, não é? Numa altura em que o fado era piroso, vamos dizer assim, ou seja, o fado era algo que estava afastado de nós enquanto jovens, não se ouvia, e o que se ouvia consideravam-lo piroso, entre aspas, não é? Naturalmente não estou a falar pela maioria das pessoas, estou a falar de um conjunto de pessoas que se entendiam, e acho que aprendemos todos a gostar de fado ao fim de um tempo, não é? É. E neste momento essa sensação é que fado está na moda. Está na moda, ainda bem que, ainda há pouco disse, que muito bem, tivemos o presidente Jorge Sampaio que o enalteceu, e neste momento temos a vantagem também de sermos reconhecidos lá fora. Exato. Aconteceu isso com a Marisa, acho que passou a ser mais conhecida do que a BBC a deu a conhecer, não Acha que falta lá fora reconhecerem-nos para que nós nos sentimos bem connosco próprios? Eu espero que esse processo comece a ser realmente aqui, interior, em Portugal, porque parece que reagimos sempre e só quando temos um espelho do que vem lá de fora e das reações de fora. Isso me preocupa um bocadinho, parece que não temos opinião sobre as coisas. E o que eu acho que se calhar é urgente é nós deixarmos de preocupar essa imagem do fado ter atravessado um momento em que era piroso. Eu acho que ainda de vez em quando se questiona que ter emoções, falar de amor, ser lamechas, chorar, pelos vistos continua ainda a ser uma coisa perigosa e eventualmente pirosa também. E eu acho que esse é um risco que temos que deixar de ter medo de correr. Temos que falar de afetos, temos que, obviamente sem cairmos em exageros, mas tem que se falar disso tudo e enquanto povo e cultura temos formas magníficas de o fazer. E eu digo muitas vezes este exemplo do poema do Manuel Alegre, que terá muitos anos, aquela frase "gostar de ti", acho que é uma coisa tão atual e que tem que ser capaz de ser dita com todo este peso e com toda esta dimensão. Portanto, é óbvio que a reação do internacional ao nosso fado tem feito as pessoas abrirem muito os olhos. Mas também, muitas vezes, isso tem que ser um processo interior. Temos que deixar de ter vergonha dos nossos sentimentos, que eu acho que às vezes é um bocadinho essa questão. Mesmo num concerto, deixar de ter vergonha de bater palmas, de cantar, de nos exprimirmos, porque tenho a sensação que ainda somos um bocadinho reprimidos nesse sentido. E eu acredito que isso vai cada vez mais melhorar. Boa Nova, um mundo de emoções. Eu nasci em algum lugar onde se avista o mar tecendo o horizonte, e ouvindo o mar gemer, nasci como a água correr da fonte. Escuta o mar batendo contra o cais, mas vivi, não sei porquê, como um barco à mercê dos temporais. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar, mas ele sabe que fui eu que te levei ao mar quando te vi. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu. Se perdeu assim que te perdi, vou morrer em algum lugar onde possa avistar a onda que me tenta a morrer, livre e sem pressa, como um rio que regressa a nascer. Posso afirmar que me fiz mais humano quando, por perder o pé, senti que a alma é um oceano. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu que te levei ao mar quando te vi. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu. Se perdeu assim que te perdi. Bem, isso não se sente, não sou, já temos nada a ver em concerto. E senti pelo menos acanhamento de parte das pessoas, ainda bem. Isso acha que acontece também mais, e falando no aspecto essencial do fado, mais com as mulheres do que com os homens? Ou seja, neste momento, as vozes de mulheres, vou falar no a Namora, a Marisa, são mais conhecidas do que as homens, salvo se calhar o caso de Camané. Francamente, é um mistério que eu não consigo também decifrar muito bem e que terá provavelmente a ver realmente com este lado também mais estético do fado e que, naturalmente, uma artista, enquanto mulher, tem uma dimensão e tem uma riqueza e tem, em termos de palco, acaba por ter outro colorido. Mas, francamente, eu acho que temos grandes hipóteses nos próximos anos de vermos, eu acho, um aparecimento de outros homens a cantarem muitíssimo bem. Temos um Ricardo Ribeiro fantástico, temos um... André Zambujo. Exato, o Marco Rodrigues, exato. O José Zambujo, e eu tenho... Temos o Hélder Moutinho. Eu acho que há que também fazer-lhes entender que é crucial cantarem para fora e cantarem para público. E isso vai fazer talvez a diferença. Mas não é um... Francamente, é um mistério que eu também não serei eu a ser capaz de decifrar. Os teus olhos, escreve torto no meu peito. Amor, tenho eu aos molhos. Se para o teu me faltar jeito, amor, tenho eu aos molhos. Se para o teu me faltar jeito, tinta verde dos teus olhos, escreve torto no meu peito. Tinta verde dos teus olhos, escreve torto no meu. São neste momento os espectadores do novo fado, se é que podemos chamá-lo assim, e já agora aproveitar que estamos aqui a falar de novos, lembrar que dentro de dias vai ser também o novo álbum de Joana Mandueira. Exatamente. Eu, no meu caso específico, os meus espectadores são famílias inteiras, o que é muito bonito, porque a sensação que tenho é que é um, por motivos diferentes, com certeza, será um fado geracional. Tanto está o neto, como a mãe, como o avô, e tenho realmente, às vezes tenho crianças nos concertos e parece-me que há ali qualquer coisa que une as pessoas. Isso deixa-me extremamente realizada. Tenho a sensação que não tenho um nicho só de público. E também me parece que quanto mais as pessoas me conhecerem e conhecerem um bocadinho melhor o que eu faço, talvez mais ainda esse leque de pessoas poderá ser alargado. Amor maior. secreto, amor sem cura, amor inquieto, amor, amor pior que amor incerto, só mesmo amor, não estares por perto, amor, amor, amor maior. Quem discreto se cruzou com o nosso amor, viu de mais perto, amor, a cor do paraíso, que amor eterno, amor, na cor do nosso sorriso. Amor, amor, amor maior, amor perfeito, amor que mora no meu peito, amor, amor, amor sem par, haja lugar para todo amor que havemos de trocar. Enquanto houver amor, será teu guia se algum dia me perderes. Ouvirás cantar amor, amor, amor. Ouvirás cantar amor, amor, amor. Ouvirás cantar amor, amor, amor. Com a vantagem que hoje em dia, além de termos os virtuosos da voz, temos os virtuosos da guitarra e dos outros instrumentos que também chamamos para o fado. Vamos falar então desses virtuosos que tocam com si. Um já sabemos, que é o Ernesto Leite. E, por exemplo, nós estamos a gravar, por vicissitudes da sua agenda, antes do concerto do CCB. Portanto, ou seja, quando for para o ar, já o concerto passou e correu bem, naturalmente. Nem me pronuncio. Falemos então desses virtuosos, como já falamos do Ernesto Leite, que é um nome, por exemplo, que nós tentámos durante uma semana divulgar aqui na Boa Nova. Normalmente, da nossa cota parte de responsabilidade é limitada ao nosso espectro, embora felizmente hoje com a internet também chegamos um pouco a todo mundo. Mas, por exemplo, era um nome que é fora dos meandros da música, é pouco conhecido. Agora, fale-nos daqueles que vão estar consigo para além deste Ernesto Leite. O Ernesto, acima de tudo, é um exemplo grande de quem faz músicas, melodias belíssimas, uhum, sem medo nem vergonha. E eu acho que, se calhar, os outros músicos, talvez seja essa a parte especial que me levou a querê-los presentes neste disco. A alma, digamos, o núcleo profundo deste disco é realmente o Luís Pontes e o Ramon Máscio na sua viola de fado, o Luís, e na guitarra clássica, o Ramon. E aquela comunicação que eu me fui habituando a assistir, de os ver a brincar, a tocar, foi qualquer coisa que eu disse: eu tenho que pôr isto num disco, porque achava uma delícia. Depois juntámos a este grupo o Fernando Judice, que realmente vem de outros lugares, vem de Madre Deus, principalmente, e traz com isso uma visão extremamente alargada da música, uma humildade imensa para entrar neste universo de fado, porque é difícil para um músico que desconhece por completo, e também há um músico que não toca neste disco, mas que eu acho que é crucial na música, que é o Fernando Nunes, o Naná, que é o técnico que trabalha o som do disco, e que para mim é tão crucial como qualquer músico. Também temos como convidado o Ângelo Freire, um jovem com 19 anos que toca, ele pega na guitarra e tudo o que ele reproduz é música. Há falta ainda também o outro convidado, que é o Dávide Zacaria, que toca o violoncelo neste disco e com o qual já tenho participado em vários projetos. Eu acho que é, acima de tudo, um amigo do fado e dos fadistas. Quanto mais amor te quero, mais longe ficas. Quanto mais amor te quero, mais longe ficas. Este amor é desespero, não vai em fitas. Nem sempre quem corre alcança, nem sempre querer é poder. E uma vida inteira, mesmo que eu não queira, vai-se aos poucos a perder. Um, dois, três. Quanto mais amor te dou, vai menos tenho para a saudade que ficou do teu tamanho. E no teu lugar acende um farol que não tem fim, luz que me ilumina a noite vazia quando tu não estás em mim. Luz que me alumia na noite vazia quando tu não estás em mim. Quanto mais do amor me esqueço, mais ele me grita. Eu bem mais amor mereço que andar aflita à espera de um beijo teu, que eu rezo por ver chegar. Se ele tardar demais, tristes dos teus ais, que eu ainda me hei de cansar. Se ele tardar demais, tristes dos teus ais, que eu ainda me hei de cansar. Aproveitar também, gosto muito do trabalho no seu anterior álbum, do trabalho de Paulo Parreira, portanto. Exatamente. Portanto, é outro virtuoso, no meu entender, da guitarra portuguesa. Eu acho que há dois músicos que estarão sempre associados a este flor de fado, principalmente ao início, que é realmente o Paulo Parreira e o Ricardo Cruz, na altura, no baixo acústico. E serão indissociáveis, porque estiveram realmente na alma, apesar de a Adalto também terem abraçado outros projetos. É importante. Este trabalho também de estrada em que o Paulo e o Ricardo estiveram presentes foi de um crescimento imenso. Foi realmente dos melhores grupos que eu tive em palco musicais. Eu podia chamar-te pátria minha, dar-te o mais lindo nome português. Podia dar-te o nome de rainha, que este amor é de peito. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito? Meu amor transbordou e o sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco nem trigo, não há teu. Não há palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leitor para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito, meu amor, transbordou e eu sei navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não adoça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo, não há flor, não há flor de verde pinho. Para os puristas do fado, também usar. E enfim, daí podemos ter falado em algum caso dos Velhos do Restelo, onde começa a ter a ideia de que aqui no meio ter piano, ter acordeão é até um sacrilégio ao fado. Qual é a sua opinião? Eu como nunca faço isso com uma intenção, primeiro de ferir de maneira nenhuma, nem de ser polémica de forma gratuita, acabo por, ao mesmo tempo, acho que tenho uma reação muito simpática da parte das pessoas que são profundamente tradicionais, porque já perceberam que eu tenho esta necessidade de me revelar noutras sonoridades. E como também, desde o princípio, habituei a esta... É honesto o trabalho que eu faço, acabo por não ir assentar em louros de outras pessoas. Acho que tenho respeito da parte deles, claramente. Porque essa é outra discussão em que eu já não entro, porque acho que não faz sentido. Se isto é fado, se não é... Há coisas que, se quisermos ir buscar as definições, dizemos, se calhar não é. Mas, para mim, nunca estive tão fadista no conteúdo. Continua a ser fado na essência. E as roupas, as comunicações com outras áreas é que fazem com que a fronteira não esteja muito clara. Mas, francamente, nunca tive uma situação desagradável de ser confrontada com a música que faço. Acho que, sinceramente, sou bastante respeitada e tenho que agradecer também por isso. Naturalmente, que as fronteiras hoje em dia também já estão mais... diluídas, claro. Exatamente, mais voláteis, não é? Não só, porque o fado também já se misturou com outro tipo de... Mesmo em Portugal, e bons projetos, e vou-lhe dar naquilo que eu julgo que seriam alguns bons projetos, falamos da Naifa, falamos de Rosa Negra, já também imiscuíram o fado, alguns com outras sonoridades, e isto também fez com que as pessoas se fossem habituando, ou seja, fossem captando com o ouvido aquilo que é diferente. Claro. E a diferença também enriquece tudo aquilo que já existe. E o mais importante é que nestas novas gerações existem vertentes extremamente tradicionais e onde eu acho que tudo está defendido. Portanto, esse medo de desaparecer. Eu costumo dizer que o fado está acima de nós e, portanto, esta nossa ideia que ele vai morrer ou não, ou que se manter-se ou não, depende de nós, parece-me um bocadinho quase prepotente. Eu acho que ele tem uma força própria e eu ouço muita gente jovem com uma tradição absoluta. Eu muitas vezes ouço a Raquel Tavares a falar e eu costumo dizer que, quer dizer, esta mulher tem anos de fado e de casas de fado e somos extremamente distintas enquanto pessoas, enquanto artistas, e daí também o ser muito gratificante eu poder revelar a minha originalidade, por exemplo, noutra área. Portanto, não me preocupa nada essa perca de tradição, porque eu sei que existe quem a mantenha e porque eu, que sou, se calhar, das pessoas que faz estes caminhos paralelos ou fora, nunca perco de vista a raiz. Portanto, foi isto que foi necessário, este enriquecimento que foi necessário para que as coisas saíssem das casas de fado para os grandes palcos? Eu, francamente, acredito que sim. Porque eu sei que muita gente tem uma predileção especial por estar numa casa de fados e ouvir o fado ali, mas também já vi a casa de fados passar para o palco, e se for exatamente como decorre numa casa de fados, muitas vezes não chega ao público. Portanto, é preciso saber fazer essa ponte, é preciso ser comunicador, é preciso perceber que o espetáculo é cada vez mais visual também, e que há uma quantidade de ingredientes que têm que evoluir. A sul da minha vida, onde ondas de alvorada serpenteiam, presinto a enjoço, a despedida nos olhos. és por quem tantos meus celeiam, tanto anseiam, e como a Deus que nunca se procura. Se ainda não for tempo de partir, vou pedir-te num beijo só mais um desejo, algo mais de ternura. Que por onde tu fores vais a sorrir, baixinho teu corpo adivinho, teu nome murmuro, porque eu não sei mentir. Que eu vou tentando, não juro, o meu sorriso também. Adivinho teu nome, murmuro, porque eu não sei mentir, porque eu não sei mentir. Agora vamos lançar um desafio até para terminarmos esta nossa conversa. Imagino que alguém de fora do fado a convida para cantar. Onde é que se sentiria bem? Onde é que gostaria? Onde é que hoje em dia se sentiria realizada também a participar? Num projeto fora do fado? Ou pelo menos... Claro. Pode ter ligações ao fado, mas algo diferente. Não, isso imaginamos bem, porque este tem sido o ano dos convites. Uhum. Eu gravei há muito pouco tempo com o Kepa Junqueira, que exatamente. É um músico que toca, chama-o Triqui, que é uma espécie também de acordeon, de concertina. Uhum. Gravei também com o Milhadoiro. Estive há muito pouco tempo com o Pablo Milanes e se calhar escolheria este lugar como o mais em Espanha, se não sei, não é? Sim, uhum. Num festival no SOS de Los Reis Católicos. Uhum. E eu acho que é o lugar onde eu me identifico cada vez mais enquanto cantautora e, portanto, conhecer alguém desta grandeza com tantos anos de carreira que faz um concerto enorme, que canta com uma frescura incrível e que se sente reinventado cada vez que canta as suas palavras, para mim é realmente, acho que é acima de tudo privilegiar-me enquanto intérprete. Bora de nós. Qualquer música, tendo a minha raiz de fadista e tendo a minha visão de cantautora, é ter uma história para contar. O braço erguido no ar, a mão tocando no céu, a voz buscando um lugar onde a alma se escondeu. Não sei que é que recusa viver sem perder o pé, levando a palavra à lusa nas águas do Subaé. O que ela sabe de nós e dos ventos e dos céus, foi-lhe dito por um Deus nasceu da sua voz. Mas aquilo que eu sei dela e a minha alma acredita é que a sua voz revela que a vida é bonita e é bonita. Princípio e o fim, entre a voz e o oceano, fecho os olhos, canho em mim, e e só depois cai o pano. Aquela voz sem idade, onde se inventa um país, ensina-nos que a saudade é o mar pedindo bis. O que ela sabe de nós e dos ventos e dos céus? Foi-lhe dito por um Deus que nasceu na sua voz. Mas aquilo que eu sei dela e a minha alma acredita é que a sua voz revela que a vida é bonita e é bonita. O que ela sabe de nós e dos ventos e dos céus foi-lhe dito por um Deus que nasceu da sua voz. Mas aquilo que eu sei dela e a minha alma acredita é que a sua voz revela que a vida é bonita e é bonita. É que a sua voz revela que a vida é bonita e é bonita. É que a sua voz revela que a vida é bonita e é bonita. Me fala, muito obrigado. O tempo que podes propor aqui para a Rádio Boa Nova. Espero que tenha sido sagrada esta conversa, como foi certeza. Para nós, naturalmente. Muito obrigada. E já sabe, a porta está sempre aberta para vós. Obrigada e continuação de um ótimo trabalho. Vamos marcar mais encontros várias vezes, porque tem muito para dar ainda. Obrigadíssimo. Obrigado, nós. Felicidades também, obrigado. Leva-me com jeito, acerta o meu compasso, todo bater insatisfeito. De cansaço, só tu e eu sabemos a cor desta dança, bater do coração que nunca cansa. Me foi.